e Juliette. O gate é o 4. Alfa Juliette pro 4, obrigado. Para o controle? Eco Zulu November, decolar para transporte. Papatango, Eco Zulu November, mantenha-se no corredor Axé, ao 9000 pés. Aguarde autorização para subir para o nível de voo 085. Aguardando 085, mantendo no pé Axé. Eco Zulu November, autorizado direto, Vitória da Conquista, subindo para 2500 pés. DCT para Conquista, subindo para 2000. TAM 3663, chame Centro Recife, na frequência 1251, na alterne 13325. 251-3325, bom dia. Salvador, Oceano 6319. Prossiga, o 6319. Informação hotel, conforme para Guarulhos. Gente, está autorizado, Guarulhos. O nível 360. Via Upper Zulu 16. Até Belo Horizonte, após BH Trive. Após Trive, Poços de Caldas. A decolagem é da 10, primeira curva à direita. Subida da El, após Leda e após DCT Bridge. O controle 119.8. O transponder é o 5136. Autorizado 360 para São Paulo, Guarulhos. Campo Zulu 16, Belo Horizonte e Poços de Caldas. Fala da BEM, com curva direita, da El, Leda Bridge. 198 e 5136. Correto, chame pronto no gate 1, o Oceané 6319. Bora. Isque Kilo Zulu, bom dia, tá autorizado, Cairo Lorenzo. Mil pés, via corredores Axé e Caixa Pregos. A decolagem da 17, curva à direita, após o controle 119.8, a torre 1895, o transponder é o padrão 0162. Copiado, correto cotejamento, Whisky Kilo Zulu, chama a torre para acionar, boa viagem. Oceania 6250, Scott Identity, 107 level 060, clear my arrival. 107 level 060, clear my arrival, Oceania 6250. Eco Zulu November, ATM 2500. Eco Zulu November, ciente, aguarde para subir para o nível de voo 085. Confirme, major está autorizado ou mantenha 2500? Mantenha 2500, Eco Zulu November. Guardião 06, prossiga. paciente, reporte livrando a CDR Guardião 06. Eco Delta, vai na planta rotatória, reporte visual com o campo. Gol 1982, desça para 3.500 pés, tráfego 2 horas, 11 milhas, rumo oeste, mantendo 2.500 pés, um Papa Alfa 31. A gente vai descer 3.500, gol 982. Avião 06, confirme seu estimado. Estimado, 50. Ciência. Mike Eco Delta, chame torre 11895. 1895, Delta. Torre Salvador é o papapapá, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, ajuste na 014, reporte final de 3.000 da 17. Passarapá, final de 3.000 da 17, Mike Eco Delta. Meu pés, ajuste no 014, autorizada a final ILS, reporte estabilizado. 2014, 982, vai reportar estabilizado em Elian. Vou em forma, traço com um helicóptero a 4 milhas da UNASETE. Se o senhor preferir, fica como número 2 para decolagem ou a linha e decola separada da UNASETE. Cruzou o novembro, em forma, se estimar de pouso. Papatango, Eco, Zulu, November, controle. Confirme seu estimado de pouso. Sejou. Olha o Mike Eco Delta, final de 3 milhas. Mike Eco Delta, traço com avistado, livre pouso, cabeceira 17, vento 1900 graus, 02 nós. Confia em baixar a travada? Afia, irmão. Sente, liga, pô. Whisky no Zulu, aguarde, mantenha no meu pé. Atingindo a bateria, e ele vem. LF, gol 982. Voo no 982, chame torre 1895. 295, obrigado. Eco Zulu 9, salve 3 estimadas de pouso. 3859, bom dia, prossiga. É Cirezo 340 para Curitiba? Hotel 360 autorizado, o senhor aceita? Aceita, bom. Autorizado, então Curitiba, 360 nível, via UP Zulu 21 até Sorocaba, e após DCT Orana, e após conforme o plano, a decolagem é da 1-0, curva à direita, a subida Arbor, e após Arbor DCT Lefa para interceptar o peso 21. O controle 119 decimal 8 e o transponder é o 5125. Oceana 6250, descend 2000 feet, Grenade 1014, clear and left final approach postal. Tem 198, é o controle 5125 ao transponder, está na posição 6, tá 3859. Correto, tá 3859, chame para o push e acionamento. Chama na 3859. No ponto ideal, desça para o nível de voo 050, 35414. Oceana 6250, descend 2000 feet, QNH 1014, clear LS, final approach, post established. 2000 feet, QNH 1014, clear LS, and turn 6250. Mike Echo Delta no solo 43, livre corte, ao estacionamento. No 8, 1982 no solo 45, livre direito, sobre solo em 1219. Vai liberar a chamação 219, obrigado. 1219, com a instrução. 219, obrigado. Onde está no posto? Autorizado, Chanel 639, chama táxi. Autorizado, chamando para o táxi. Solo, Salvador, bom dia, 982 da Gol, livre. 982, bom dia, livro táxi de Alfa e Juliette, o portão é 05. Para informação, temos uma Airbus aqui da Oceané que vai iniciar o pushback no gate 01. O tráfego não vai interferir no seu parqueamento. O gol no 982. 7, 982 é gol, segue via Alfa de 10 quanto é a aeronave da Ocean? Obrigado. Nada. Oceania 6250 LS, approach runway 10. Oceania 6250, contact tower 118.95. 118.95, Oceania 6250. Guardião 06, frequência livre. Oceania 6250, final approach, runway 10, gear down and locked. Oceania 6250, I have been signed to clear to land your runway 10, wind 100 degrees, 12 knots, QNA is 1014. QNA 1014, clear to land runway 10, Oceania 6250. 06, controle. Para o táxi Oceanair 6311, 153 a bordo, autonomia de 4 horas, está alternando o galeão. Ciente, Oceanair 6311, livre o táxi à direita, chame a torre 1895, no ponto de espera da 10. Vai chamar a torre 1895 no ponto de espera, grave. Papatango Eco Zulu November, chame Centro Recife na frequência 1288. Eco Zulu November, controle. Chame Centro Recife na frequência 1288. Autorizado alinhar e decolar, da pista 10, Xanair 6311. Washington 6250, Clio Taxi Alpha Juliet to gate 02, Washington 6250. Taxi Alpha Juliet to 02, Washington 6250. Papatango, isso que o Zulu não atrasa bem formando esse setor, frequência livre. Chanel 6309, decolado 53, controle 1198, bom voo. 198, obrigado, bom serviço. Controle Salvador, muito bom dia, o Chanel 6311, decolou, está cruzando um intenso na DAEL. O Chanel 6311, contato radar, saída DAEL, submantém a nível de voo 360. 360, autoriza direto DAEL? Autorizado, Chanel 6311. Estabilizado ILS TRIP 5494. TRIP 5494, complete a final, chame torre 11895. 1895, bom dia, obrigado. Torre Salvador, bom dia, TRIP 5494. Bom dia, TRIP 5494, continue a aproximação, repórter baixado travado, que negar 1014. Reportaremos. sinal mais travado, Trip 5414. Sistema 414, Livre Pouso, pista 90, vento 1900 graus, 13 nós. Livre Pouso, pista 90, Trip 5414. Controle Ocean Air 6319. Prossiga. Autorizaria, por gentileza, voada presente, Brit? Aguarde autorização, Ocean Air 6319. Guarda, não. Cinco quatro no quarto no solo 59, direita, Vieco, solo 1219. Direita, 0219 também. Oceana 6311, coordena com o Centro Recife na frequência 1251. 251, obrigado, bom serviço. Salvador, 354 no 4, 354 no 4, ingresse na Taxi Kilo agora, à esquerda, a posição é a quarta do pátio 3, o Trip 54 no 4. Na Kilo, à esquerda, a posição é do 4, pátio 3, 54 no 4.